lunáticos, rimáticos, matemáticos, cinematográficos, matemáticos. Lunáticos, rimáticos, matemáticos, cinematográficos, matemáticos. Não é novela. Fanáticos, táticos, fantásticos. Tipo um cinema, aqui Tomás Intrus entrando em cena. Entra, senta, pensa, resolve seus problemas, não esquenta. Em câmera lenta, ha. O povo sofre, sofre, não aguenta. Mas ele tenta, e mesmo assim nem sempre se sobressai. Não quer mais, nunca mais vai olhar pra trás. Crime não mais, droga não mais. O certo é certo e o que eu quero vou correr atrás. Eu prego a paz, eu quero mais. Se tem pilantra na quebrada eu quero mais. Se subtrai, não volta nunca mais. Hoje eu entro em cena, sou artista de cinema. Matemático é meu clã que resolve seus problemas. Não esquenta Joe, intrusa que colou. O filme se salvou e o refrão apavorou. Lunáticos, rimáticos, matemáticos, cinematográficos, matemáticos. Não é novela. Fanáticos, táticos, fantásticos, matemáticos. Lunáticos, rimáticos, matemáticos, cinematográficos, matemáticos. Não é novela. Fanáticos, táticos, fantásticos. Agora que estou neste show de ilusão, é de chegar na trilha sonora com seu pelotão atualizado pelo Estadão. Me lembro muito bem quando passei na São João. Foi foda a cena de filme, o câmera voou. Foi quando eu percebi que era gravação, o vento levou. Então saí andando me perguntando que porra é essa. Quando menos percebi, estava numa tela. Maquiador agora não. Não, não, não. Estou preparado e ativado. Sou o ator do filme onde eu me encaixo. Peça principal, filme fenomenal. O roteiro é real, eu não morro no final. Minha atuação foi fundamental. O diretor é o fiscal, nossa filial que está no ato. Nós somos matemáticos. Matemáticos, lunáticos, rimáticos, matemáticos, cinematográficos, matemáticos. Não é novela. Fanáticos, táticos, fantásticos, matemáticos. Lunáticos, rimáticos, matemáticos, cinematográficos, matemáticos. Não é novela. Fanáticos, táticos, fantásticos. Terceira parte, essa vou levar no meu estilo. Vou travar uma batalha igual no filme. Hoje eu sou um ativista, só usando minha arte. Como no filme de skate, eu tô com ele toda tarde. Tenho toda a rapidez de um computador com mouse. Também sou engraçado igual na minissérie. Minha força é comparada com a daquele bicho alce. Quem não botou fé, faz o corre então se salve. Lunáticos, rimáticos, matemáticos, cinematográficos, matemáticos. Não é novela. Fanáticos, táticos, fantásticos, matemáticos. Lunáticos, rimáticos, matemáticos, cinematográficos, matemáticos. Não é novela. Fanáticos, táticos, fantásticos. Me focaliz, câmera close que eu tô na cena. Se pá incomodando, irritando, aborrecendo o sistema, que pena. O cenário São Paulo, o bairro Primavera, perfeição na atuação, cenografia completa te afeta. Alerta, o sol teme a terra. Desculpe, Loki, não tem dublê pra fazer cena da tua queda. Não tem jeito, assim que vai ser que é feito. Sem efeito especial, eu no meu estado normal, no cinema ou na vida real. Natural, nunca mal, nosso início. Ator desse filme com um título esquecido. Amor pelas coisas boas que do meu rosto tira um sorriso. Sem conflito e terrorismo até a próxima cena final. Ficou perfeito, valeu, porta. Porta, corta, corta. Matemáticos, lunáticos, rimáticos, matemáticos, cinematográficos, matemáticos. Não é novela. Fanáticos, táticos, fantásticos, matemáticos. Lunáticos, rimáticos, matemáticos, cinematográficos, matemáticos. Não é novela. Fanáticos, táticos, fanáticos, táticos.